coração se enche de gozo em me lembrar que Deus lá do seu alto trono para nós quis olhar. A minha alma se alegra, se enche de prazer e os meus lábios não cessam de te bem dizer, grande Deus. Olhando dos céus, a terra não viu justo sequer. Então enviaste Jesus para o mundo salvar. Jesus, varão justo e humilde, veio morrer aqui para abrir o caminho que chega a ti, grande Deus. Por isso minha alma se alegra, se enche de prazer e os meus lábios não cessam de te bendizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso minha alma se alegra, se enche de prazer. Lábios não cessam de te bendizer.